Вот, Рудкоп. Cruzado, Rússia 77, restante conforme, nível 190, na saída Conde, decolada 10, curva da esquerda, 5133, código 198, controle. Autorizado, Aracaju, nível 190, e é bom que recente, decola na ponte, com a primeira curva esquerda. Transponder 5133, controle 198, Canaria 224. 224, confirma o portão? Estado 03. Está livre para o taxa. Direita Índia com espera no meu testemunho na 5.003, ajuste. Ok, direita Índia 1.003, 1.895, boa torre. 868, autorizar 2000 pés. Que negar na 013, informe o estabilizado no Wilder. Nosso plano ainda está ativo, senhor? Ele é ativo. Ele venceu há quase uma hora já. O senhor resolveu o problema aí? Aí já foi resolvido. Então, para o senhor poder efetuar a cópia, eu solicito que o senhor junto à companhia peça para efetuar um novo plano, ok? Porque a gente não pode fazer DLA de plano vencido. E isso, apenas com informação, a Recife fecha à meia-noite. Tá bom, eu partilho aí, por favor, vai voltar lá para puxa. 084, cliente prospecto estado, como for técnico. Ok, se eu for puxa, tá, I'm going to call you, ready to taxi, eu partilho aí, por favor. 3305, me escuta. 305 pacientes, só confirmar a informação em Recife, está fechando a meia-noite, nós olhamos um motão aqui que imaginávamos que no dia de hoje você estaria fora dos dias para fechamento. Aguarde um minutinho que a gente vai olhar umas contas aqui. Eu vou pegar o número do motão aqui porque está fazendo um brief no operacional. Vamos checar aqui. Se a gente estiver equivocado. Mas de qualquer maneira você vai precisar de um novo plano. Junto à companhia eu solicito o seu providencie, por gentileza. Já informamos a companhia, nós checamos aqui o nosso motã de que para o dia de hoje não estaria fechando a meia-noite não. Solo azul, Alpha Yankee, November, pronto para ingressar aqui o Pátio 3? Autorizado. Só para ajudar aí na coordenação, nós temos o Notan Bravo 0346, diagonal 14, o Notan que nós temos aqui. Gente, a gente já coordenou já com o Centro Recife, eles informaram realmente que não vai fechar hoje. Até o dia 12 vai estar aberto. Então é só efetuar um novo plano que está tudo certo. Joia, então. A companhia acabou de passar aqui com o plano, foi passado para 0205, Zulu. Gente, 0205. Aguarda só um minuto que a gente vai coordenar com a IS e já vai liberar o senhor. 0205, confirma? Positivo. da Juliette. Thanks, Nelly. Europa 34, clear to Texas, Rio Ponte Runway 10, Death of Tower, 18-95, and altimeter's heading 103. Escola da 10, Cuca, Aracaju, 119.8 é o controle e o transponder 51 no meio. Permanente? Afirmativo. Transponder permanece apenas a saída da Cuca, Jama, Paz, Aracaju. Cuca, Jama, Aracaju. Cuca, Jama, Aracaju. 33 anos. Tá correto. Chame o pushback acionamento. Tomara. Alfa 230 para 0. Canal 6202, acende a identificação. Via Mário, desça para nível 050. Rojão, 0, acelera a marca. Agora eu estou com Alfa, turn left, then enter via India until the point of runway 10. There, call tower lower lane, that's 195. 224? É, 224. Serviço radar encerrado, posição Conde, mantenha 190, chame Aracaju 203. 203, Aracaju, obrigado. Aracaju, for Airborne at 57. Contact from the departure, 119.8. 119.8, over the departure, Aeropass 34, thank you, bye bye. This is over the departure, this is Aeropass 34, passing now, 1600, 923370. Aeropass 084, with a contact from departure, climb to flight level 370, book a departure. This is departure 370, Aeropass 34. Aeropass 084 control. Go ahead for Aeropass 084. Align the restrict flight level 350. 350 will stand up to Aeropass 084. Contain the pass-through, standby. Standby. Aeropass 084, clear depart position. Clear to depart position, Aeropass 084. João 26, saindo estimação via Mari, desceu nível 050. Via Mari para 050, pode ser lá na Boletim, ITAP. Autorizado ITAP, contra João 26. ITAP na Proa, desceu 50, obrigado, 3. 612, autorizado 12.000, Penegal na Zona 3, informe estabilizado. Autorizado para 2010, foro de tudo, está com 03, né? Contar estabilizado, 62. parte do 3, muito agradecido, é um bom serviço. Excelente, obrigado, igualmente. Para o passo 3305-153, a bordo, agora com 3 horas e 10 de autonomia, observa Natal. Em frente, direita, Índia, ponto de espera, torre no 9395-0013. E ainda 5, a Líder Cola no 0, vento 090 graus, 9 nós. A Líder Cola no 0, só 33, 05. Delta 084, contact you. Thank you, 125, 45, you found it 126, this morning, 85. 125, 35, next frequency for you by 34 again. 125, 45, you found it 126, 85. 125, 45, 126, 85, for you by 084, thank you. Chame 6202, está precisando do localizador da ONU, certo? Chame 6202, complete chame Torre, 1895. 1895, está presente, grátis, uma boa noite. Boa noite. Obrigado, uma boa noite, bom serviço. Salvador, boa noite, Chame 6202, está precisando do localizador da 10. Pode ir lá na prestidora? Obrigado, dona Natua. Onde ele é a voz direta lá, tá? 13305. Confirme. 13305 direto Aracaju, com o casal Aracaju, a saída. Aguarde. for coordenar o meu foco 018 para o 3305. Quem será coordenado? Obrigado. Tá bom. Autorizado por 10, vento 090 graus, 10 leste. Autorizado por, poderia só passar mal, vento? 090 graus, 10 leste. 090 graus, por volta na hora 0. Então, 3126, como é a torre, 1895. Obrigado, agora por torre, está 3126, boa noite. Boa. Torre, Salvador, muito boa noite, está 3126, estabilizado visual com a 10. Boa, 3126, cheque trem, Tem livre pouso 10, vento 100 graus, 22. Está baixando, está baixando 3, 96. Livre pouso 10, vento 100 graus, 22. Está baixando, está baixando 3, Solo, eu estou em 2.5, mas com o passa nível 170, chama centro Recife em 125, decimal 45, alterna 126, decimal 85. Recife 125, alternando 2853, 3 anos de cuidado, bom dia, bom serviço. E boa noite. Bom. Menos, sala de 8, direita, 1, 2, 1, 1, sol. 2, 1, 1, o sol agora 3, 1, 2, 1, sol, direita. Estação 07, 3126. 07, 3126, obrigado, boa noite. Alfa 868. Informação Alfa, autorização Aracaju. 868, autorizado Aracaju, via Golf 677, nível 230. Via, saída Puca, Jano, direto Aracaju. Decolada 190, com a da esquerda. Código 01. Confirmando, 5146. E o controle 1198. Autorizando 230, conforme apresentou, devolvo 677, decolada 190, esquerda, Puca, Jano, direto Aracaju. 5146198, voo 1898. Correto, chame pronto, chegar em estacionamento, portão 01. Ah, pronto, 18, tudo bem. voo 1868. O 01 tá ali, chama o táxi. Retorno para o táxi, 1868.